Vai, menino, pula, pula, pula, pega, pega, deixa, passa por baixo. Isso, isso, arruma, pega, cola, pega, passa aqui, vai, pula, passa por baixo, aqui, lá em cima. Seu plano tá na mente, não tem como falhar. É claro, tudo certo, não tem como errar. É o plano, é o plano. O plano tá na mente, não tem como falhar. É claro, tudo certo, não tem como errar. É o plano, é o plano. Como faz tudo de caso pensado? Eu fico ocupado planejando, pois não pode dar errado. Assim na calma, pois não pode ter pressa. O que faço é problema meu, você não me interessa. Criança passando fome, não é legal. Dinheiro todo gasto, fantasia, carnaval. São Paulo capital, desejo surreal. Observo tudo da janela do quintal. Na posição de ação, ansiedade fala mais alto. Louco pra raspar a cabeça de um no asfalto. No momento vejo que deixou aberta a porta. Agora você sai, eu pego o CD do bar. É o plano. E aí, eu vou subir no busão, mas você passa por baixo. Plano. É o plano. Mano, eu vou chamar o Fita, mas você que dá ideia. Plano. Que dá ideia. É o plano. Velho, fala pra ele que, mano, pra fazer plano, senão eu vou tirar 10 do bolso e coloco em cima. É o plano. Mano, vê se ele entrega 150. Fala que roubaram o carro, mano. Fala que roubaram o... Planejei a minha vida, mapeei a minha história. Pessoas falsas, invejosas, dois tapinhas atrás das costas. Como é que tá? Como é que vai? Os negócios, a família, vai, vai, vai. Tô ficando assustado, é pano pra mim virar um derrotado. Vários está em casa, tá do meu lado. É o plano. Mano, vai, vem, passa pro baixo, vai, acho que vai. Cuidado, meu, vou tentar de novo, velho. É plano real, é fome zero, é passar fome, tudo tá legal. TV assusta, criança na Augusta, tudo é normal. Me pergunto se eu estou errado, ou se querem me deixar de lado. É o plano. Para, fala pro Duque, no show à noite, eu vou abrir a loja de manhã, mano. É o plano. Mano, qualquer coisa dorme no pior, porque o cara tá embaçado. É o plano. Mano, se ligar, porque o Rodolfo plano, não tá, velho, de jeito nenhum. É o plano. Ah, o Ariel ligou, no 171, mas ele falou pra falar no 237. Pegar todos os indigentes e colocar em vários lugares. Fazendo a junção dos franceses comandando tudo pelos ares. Entrar dentro de lares, por um falante preso a uma caixa. E se os bicos chega, coloca o fone e disfarça. Desviando da farsa, com a autoestima nunca baixa. Se for preciso, te faço uma ou duas ameaças para conseguir o que quero. O plano A, sempre iniciado pela estaca zero. Mas se acaso alguma coisa der errado, garanto que o plano B é sempre muito bem improvisado. É o plano. É o plano. Plano. É o plano. Plano. É o plano. Plano. Esses caras estão armando algum esquema. Não é possível, cara. Isso é um moderno, mano.